Olá, caros ouvintes, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Histórias da Eurovisão. Edição para esta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2014, edição de hoje do Histórias da Eurovisão vai reportar-se ao ano de 1965, um ano depois dos ABBA terem historicamente vencido este certame europeu musical. Vamos então ao ano de 1975, o festival realiza-se em Estocolmo e desde logo fica marcado pelo sistema de votação. Pela primeira vez, o júri atribui 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontos à ordem das músicas que Costa por ordem decrescente. Ou seja, deu 12 a 1 ou de 1 a 12, como queiram. E este sistema tem sido então adotado desde esse ano de 1975 até ao presente. Tem sido assim que as coisas têm mantido. O sistema funcionou e então tem-se mantido precisamente esse sistema de votação para as músicas. Pois muito bem, dizem então que em 1975 a Suécia realiza em Estocolmo o Festival Eurovisão da Canção e é então o início, digamos assim, de mais um festival, que se dá neste caso a 22 de março de 1975. Há 19 países, destaque para um, que é a Turquia, que se estreia neste certame. Destaque também para a França, que regressa, juntamente com outros países. Regressa, neste caso a Malta, regressa a França, depois de 1974 quase ter participado. Não fosse na mesma semana do evento a morte do presidente do país, da França, portanto. Mas agora já, com tudo mais restabelecido, a França regressa em 1975 para fazer parte novamente deste certame, que não venceu. A França ficou nos 6 primeiros, mas não venceu. Vamos por partes. 6º e 5º lugar são respectivamente atribuídos à Suíça e ao Luxemburgo. Da Suíça, Mikado, de Simone Rachel, com 77 pontos. É a música que vamos ouvir já em primeiro lugar. Com 7 pontos a mais, ou seja, 84, está a música Toi, de Geraldine, que representou o Luxemburgo. Esta música ficou no 5º lugar. E aqui temos então uma predominância de países francófonos, ou se preferirem até latinos, embora a Suíça não seja um país latino, mas tem fortes influências latinas, e simultaneamente Luxemburgo também não é um país latino, mas tem também muitas influências latinas. Vamos então ficar com estas duas músicas, para já o Luxemburgo a cantar, aliás, para já a Suíça a cantar-nos Mikado, de Simone Rachel. Música então que com 77 pontos ficou no 6º lugar. Logo depois, com 84, o 5º posto, que pertence a Toi, de Geraldine, que representou em 1975, em Estocolmo, o Luxemburgo. Ein alter Mann saß stumm am Straßenrand. In all dem Lärm und dem Verkehr. Ein Kind nur warf ihm eine Münze zu, er rief es zu sich her. Dann zeigte ihm ein Mikado-Spiel, ein Bündel Stäbchen bunt und lang. Er warf sie ihm zu einem kleinen Kreis, wobei er leise sang. Mikado, Mikado, so heißt das alte Spiel. Mikado, Mikado, nicht jeder kommt ans Ziel. Du kannst alles haben mit etwas Geschick. Mikado, Mikado, vertrau nur auf dein Glück. Mikado, Mikado, so heißt das alte Spiel. Mann sprach zu dem Kind vor ihm, schau her, ich nehm ein Hölzchen fort und dabei bleiben völlig unberührt die anderen Hölzchen dort. Dies ist die Regel, Und nun hör mir zu, was schon ein Kind auslernen kann. Wenn du nur einmal einen Fehler machst, dann kommt der Nächste dran. Mikado, Mikado, so heißt das falsche Spiel. Mikado, Mikado, nicht jeder kommt ans Ziel. Du kannst alles haben mit etwas Geschick. Mikado, Mikado, vertrau doch. Dois temas, vamos subir mais duas posições nesta tabela, digamos assim, nestes seis primeiros, com 91 pontos. A música era de Wes e Dori Gaggins, música que ficou então no quarto lugar, representou, aliás, peço desculpa, porque aqui as voltas à questão. Quarto lugar, Et Bonjour à tout artiste. Música então, trazida aqui por Nicole Rieu. Esta música ficou, sim, no quarto lugar, com 91 pontos. A música francesa, que não conseguiu então melhor do que esta posição, ficou ainda um pouco longe, 24 pontos. Então, dessa música do S e Dori Gaggins, a música Era, que representou a Itália. Esta ficou no terceiro lugar, ou seja, a primeira do pódio. Só um detalhe muito curioso: Portugal volta a ficar nos últimos lugares, no caso no 16º lugar. nesse lugar que Portugal ficou, dos 19 possíveis, ficou em 16º. É apenas um detalhe. Vamos à música então. França a ser representada por Nicole Rieu, com este tema, Beito Bonjour e Bonjour à Artiste, com 91 pontos. Logo depois, a música italiana de Wes e Dory Gaggins, este Era, com 115 pontos, no terceiro lugar, em 1975, em Estocolmo, Suécia. Inventavo i miei che conosciute mai, l'apposta tra la biancheria era ora, ora, ora sfido il mondo io, un amore quando è mio, e sembra quasi un secolo, quando far l'amore baciarsi al cinema. Auditório, depois destas duas músicas, vamos agora ficar a conhecer os dois primeiros lugares. Pertencem ao Reino Unido e à Holanda. Os britânicos The Shadows conseguiram um segundo lugar com 138 pontos. Foi a pontuação que mereceram do júri com o tema Let Me Be The One. Outra música com 152 pontos, Ding A Dong, dos Teach N, ficou em primeiro lugar, representando a Holanda, que assim vence esta edição do Festival Eurovisão da Canção, em 1975. Estaria destinada, vamos lá ver se os holandeses fazem o mesmo que fizeram os luxemburgueses, estaria destinada à Holanda de realizar o próximo festival, ou seja, o Festival de 1976, que deveria então realizar-se em alguma cidade holandesa, não obrigatoriamente de Amsterdão. Vamos então ficar com estas duas músicas e é com elas que fechamos mais uma edição do Histórias da Eurovisão para este dia 28 de janeiro de 2014. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa noite para ouvir Let Me Be The One, música dos The Shadows, que representou o Reino Unido e ficou com 138 pontos no segundo lugar. E também a música dos Teach In, que cantaram Ding A Dong, ficou no primeiro lugar com 152 pontos. Isto foi em 1975, há, portanto, 39 anos. Foi trazido pelos... Foi parte integrante do Festival Eurovisão da Canção 1975, realizado em Estocolmo, na Suécia. Boa noite e até para a semana. So let me be the one who's loving you tonight. me be the one who's loving you tonight. Let me be the one who's loving you.